outra noite eu amanheço do meu lado um travesseiro, você não está. A paixão bate no peito, aumentando o meu desejo de te encontrar. Cada cena, cada lance que eu tenho no meu sonho, você sempre está. Eu quero viver contigo sempre mais que um amigo, te acolher quando precisar. Eu quero estar por toda a vida guardado no seu coração e te provar que o nosso amor não é chuva de verão. Eu quero estar por toda a vida guardado no seu coração e te provar. Eu amanheço do meu lado um travesseiro, você não está. A paixão bate no peito, aumentando o meu desejo de te encontrar. Cada cena, cada lance que eu tenho no meu sonho, você sempre está. Eu quero ver